Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia, ZYL268, canal 610 AM, ZYC860, FM 95,7, Ação Comunitária, Cidadania, Informação, Esportes e Jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte, a A Itatiaia, a Rádio de Minas, é líder em audiência geral no AM e imbatível nos segmentos de esporte, jornalismo e prestação de serviços. Lidera também audiência na classe AB, formadora de opinião e de alto poder aquisitivo, superando as emissoras de FM, o que é fato único nas pesquisas do meio rádio. O jornalismo da Itatiaia, com alta credibilidade junto ao público, alcança todos os pontos do estado de Minas Gerais pela rede Itasat e no mundo inteiro através da internet. O esporte da Itatiaia mantém liderança absoluta em programas e transmissões esportivas. A Itatiaia cobre todos os grandes eventos, sempre com equipe própria e canais exclusivos de satélite, como aconteceu na última Olimpíada, Atlanta, única de Minas nas últimas Copas do Mundo. No ar, a Araújo informa, Araújo tem, Araújo entrega. Itatiaia, urgente. 2 horas em Belo Horizonte, que tem tarde de céu nublado. Na Itatiaia, 29 graus e 7 décimos, umidade relativa do ar, 54%. Biscoito só se for com Barbieri, polvilho, rosquinhas, cequilhos, salgadinhos, suspiros. Ah, e interessante, as receitas dos biscoitos Barbieri não contém leite. É, gente, então se o seu filhinho tem intolerância, pode consumir à vontade. Biscoito só se for Barbieri. Barbieri! Itatiaia. Atenção, emissoras que integram uma rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.